Bruna 096, oi Bruna, desça para 2 mil pés, a gente permanece no 0, não autorizado final do procedimento LSXV, reporte quando estabilizar. Estou de Bruna, de Lyon, para reportar o estabilizado, o meu PSR, o 096. Boa noite, 3197. Que chamou o solo, 3197. Afirmativo, por gentileza, autorização Galeão 360. Gente, estamos autorizados 3197, o 340. Aceita ou aguarda a coordenação? Copia. Copia, então. 3197, a X-Ray confere. Autorizado Serra Bravo Golf Lima, conforme rota, plano de voo. Apesalo 44, seguro, Upper November 857, Monsul. Nível de voo autorizado 340. Decola da pista no zero, primeira curva à direita. Perfil de saída, Sanvo, Uno, Leda, Motiva. Correção, Leda, Tóquilo. 5111, aciona no transponder. Controle, opera em Uno, 19.8, até 3197. Galeão, nível de voo 340, APZ 44, seguro, APZ novembro, 857, Moussa. Decolada 10, curva direita, Sambo 1, Tóquio. 5111, transponder no 1298, controle. Apenas a saída, Sambo 1, Leda Dóquilo, ou então, como preferir, Sambo 1, transição Dóquilo, e o controle opera em 1198. Ok, 198 ao controle, Sambo 1, Leda Dóquilo. Dóquilo, Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Dóquilo. Correto, chame pronto, Sena 08, Pati 1, nota 3197. Chamada, obrigado. Voo 096, estabilizado IMS. Voo 096, completo final do procedimento, chame a torre na frequência 118, decimal 6. 186, voo 109. Boa noite, o azul 275 com a X6. 2795, chame Salvador na frequência 119.8. 97. Ponto 2795, aciona identificação, voe Bonf para a chegada Bonf, reporte no meio da descida. Volte para a chegada Bonf, para a chegada Bonf. Ei, Salvador, gol 096, estabilizado, IMS 3, pista vista. Gol 1096, autorizado pouso na pista 0, vento 080 graus, 99. Gol, pista 10, gol 1096. Voo 9081, aciona identificação, autorizada a chegada BOMED 1, voe na proa de TAP, desça para o nível de voo 050, ajuste no 091. TAP 050, ajuste no 091, voo 9081. Uno 096, solo faz 1-3, direito no 211. Direito no 211, vamos na boa. México 1096, autorizado táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, é Juliette, o Alfa. Carro 2795, desça para 4000 pés, ajuste 1011. 4000 em posição, chame Torre Salvador. 118, decimal 612. O ajuste de altímetro 1011. Alfonso da Juliette, voo no 096. Pô, 096. Mantenha a posição antes da Juliette, temos o tráfego já iniciando o táxi. É, exatamente para o seu gate, gate 08. Aguarde na Juliette, depois será dada a autorização para ingressar. Aguarde da Juliette, 096. Salvador, boa noite, Sanarinha 610, cliente, reclamação Red 3, autorização recife no 3390. Sente o 6310 da Bianca, temos aqui autorizado nível 350. Positivo, 35, está ótimo. Sente, deixando o 6310 autorizado, Serra Brava, Romeu Foxtrot, conforme rota, plano de voo, 017, nível de voo autorizado 350. Decolada pista no 0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Buca, transição Caju. 5116, acione no transponder, controle opera em 1119 de sua 8. Autorizado Recife 350, decola da pista 10, curva esquerda, Búcaro Caju, após o pelo 17. Aciona 5116, controle 1986310, portão 3. Gente, correto, chama para adicionar, o acionamento 390. Chamará. Gol 9081, desça para 2000 pés, voe na proa de Duna, autorizado final do procedimento LSX Ray, reporte quando estabilizado, o ajuste permanece no 091. Estimativo 2000 pés, direto Duna, fizer estabilizado, gol 9081. holandês 197, boa noite, autorizado a linha área de decolar, pista no zero, o vento 090 graus, 12 off. Então, 3197, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 340, sai da São Paulo 1 após 2000 pés voletas. Na posição voo, fazendo 340, 2000 pés, qual a posição? Então, 3197 e voleta. Após 2000 pés voleta, né? 3197.

9081, autorizado da XI Alfa, reporte antes da Juliette. XI Alfa, reportando antes da Juliette. 0, boa noite, muito bem, para o portão. Teste autorizado, chame-se, XI 6310, posição 03, pote 1. 03, para. Airport 0021 Alpha, call for identification, via Bonf arrival descend 4,000 feet, TMH 1011. Via Bonf arrival descend 4,000 feet, 1011. Alu 2795, complete final do procedimento, chame a torre na frequência 198.6. 1086 é a torre Salvador, está estabilizada LSE, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, o Azul 2795. Azul 2795, boa noite, fecha na aproximação, guarda ano que estou livre. 72795. Caso 2795, autorizado pouso na pista no zero, vento 080 graus, 89. Lembre pouso no zero, 2795. Na 0-8-1, autorizado ingresso Patiúna, na posição 07. Autorizado Xenem 3, 0, 0, estamos 4 horas de autonomia, alternando Marcel, POV 161, 160. Xenem 1060 no POV, o Xenem 3, 0, 3, 0, ataque, está à direita, a Índia, ponto para a pista 0. Mantém a posição, chame Torre Salvador. 118, decimal 612. Ajuste de altímetro no 0, 1, 1. 0, 1, 1, pode esperar de 2. Lembrando, 2795. 2795, Celso 934, 1211, com sol. 1211, 1211, né? Sim, 1211. Obrigado. Celso Paulo, muito boa noite. É o 2795 da Azul, livreza. Azul 2795, autorizado Alfa, Kilo, Pátio 3, atenção sinalizador. Prevista é 4 Romeu. Alfa, Kilo, Pátio 3, prevista é 4 Romeu. Porém, vai seguir o sinalizador, ok? Azul 2795 no Pátio 3. Ok, 4 Romeu e segue o sinalizador. Boa noite, autorizado a linha de decolar, pistolo 0, vento 090 graus, 99. 6310, da coluna 37, chama e controle em 119, decimal 8. 98, boa, até amanhã. Xenai 6310, contato radar na decolagem, suba para nível 350, sai da PUCA. 021 Alpha, send 2000 feet clear, final ILS X-ray runway 10, report when established. Salvador, gol no 09, minha autorização Fortaleza. 0962, autorizado, Serra Bravo, Foxtrot Zulu, conforme rota plana de voo, Zulu 19, nível de voo autorizado 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, perfil de saída Momo, transição Fruti. Transponder acena 5123, o controle opera em 119, decimal 8. Fortaleza, Serra Bravo, Fox Zulu, 370, conforme plana, Zulu 19, primeira aeroporto. Decola da 10, curva à esquerda, Momo Fruti. 5123, código transponder, controle de saída 19.8, voo no 096. Correto, cotejamento, cono 0962, chão de profissional, posição 08, pode 1. Sim, ó, posicionar número 8, chamar para o pushback na frente. Chiné 6313, aciona identificação, voando bom, se para interceptar a chegada, desça para 4 mil pés, ajuste no 011. Control 021 Alpha, full sales, ILS X-ray. Complete final and call tower now 118-195 and Pascal 021 Alpha. Okay, complete final 118-95 and Pascal 021 Alpha, over at you. Pascal 021 Alpha, double control. Yes, go ahead, ma'am. Call tower 118-60. Okay, 118-60, Pascal 021 Alpha. Xenome 310, sempre Recife, ano 26, decimal 85. Ouro 2685, 63, já entrado, boa noite. Call 021 Alpha, clear to land, runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Okay, clear to land, runway 10, Pascal 021 Alpha. Aeronave Gol no 096 com 177 a bordo, 3h25, Recife. And continue taxi via Alpha, and report before Juliet. Drone 49, Alpha Kitty, good morning. Continue via Alpha, call you before Juliet. Aí, fora. Muito boa noite, com a informação X-ray azul 2781, vitória da conquista. 2781, por gentileza, horário do plano. 05, senhora, acho que deve ser DLA que nós tivemos agora e passaram, acabaram de passar isso aí pra gente. Nós estamos programando, não tem ainda. Não, ainda não tenho, mas ficar no meu sistema mantém 50, por gentileza. Aqui, obrigado. Sistema 313, cancelado as inscrições de altitude, ele está para 2.000 pés, hoje destino 012. Autorizado o procedimento, ele é sexo 8, destino 0, reporta estabilizado. Autorizado do ano, sistema 313. 2781 informa que a partir das 20 horas está feita a galera para esse voo. Suba local. Ano para 20 local? 0 horas o voo. Está feito o DLA. O informa o azul 2781. Ao 0781, eu tenho a CHG, Salvador Vitória da Conquista, partindo de Salvador, ao 0005. Deixa eu companhia, por gentileza, me confie para poder entrar em contato com o centro de Recife. 2105, local, está o horário desse voo, ok? Gente, vamos entrar em contato agora com o centro. Gente. Portugal 021 Alpha, approaching Juliet. Portugal 021 Alpha, clear taxi via Juliet, gate 1-1. Okay, via Juliet, gate 1-1, Portugal 021. Salo Salvador, voo 9082. Quem dá informações 3, quem solicita o 380 para o Galeão? Galeão 380, 9082, aguarde cota, um ajuste ao no 012. Cota, 012, 90. Então, Gilmar, tá pronto a cópia? Afirmativo, volta a cópia. Ele é autorizado para Galeão 380, via apenas Zulu 44, seguro, apenas 857, conforme rota, decola da 110, cor direita, saída Sanvo 1. Depois transição lida e depois o adóculo. A chama 5132 e o controle 19 decimal 8. Confirme, responda. 5132. Autorizado, Galeão 380, via Upper Juru 44, positivo, depois Upper 90 8, 7. Tripulagem, curva direita, saída Sanvo 1, transição Leda Doclo, aciona 5132 e controle 519, com 905. Revisar esse texto, acionamento correto, um pronto para pushback acionamento. Demorar para pushback acionamento, 905. D781, solo cópia. Caso 2781 na sala Salvador. 2791, perdão. Copia, 2781. Firma, copia. Autorizado de Vera da Conquista, nível 160. Decola da pista 1-0, curva à direita, subida a Foruno, transição Alefa. Após Alefa, o Plor, após direto de Vera da Conquista. Transponder 5433, controle Salvador 1-19-8. Autorizado de Vera da Conquista, nível de voo 160, decola da 1-0, curva à direita, árvore 1. Transição Alefa, árvore e depois direto de Vera da Conquista, 3433, 119-8. Correto, transmissão para o seu estacionamento. Maria, obrigado. 3-1-3, completa o procedimento com a torre em 1-1-8, decimal 6-0. 3-1-3, autorizado o pouso, 1-0, o vento é 090 graus, 1-12 nós, eu ajuste 1-0, 1-2. 096? Poderia voar Cogbo ou Frati? Autorizado Cogbo no 096. 096, Cogbo, muito obrigado, 96. Agora 096, sub mantenha o nível 330, autorizado direto para ti. 330, restrito para ti, 96, obrigado. Oceana 6313, no céu, ao 00, táxi Alfa, e chame antes da Juliette, mantendo esta frequência. Ok, Alfa antes da Juliette, na sua frequência, é a 313. Ano 096, chama centro registro em ano 26, decimal 85, alterna em 12545, Google. 12545, bom trabalho, Google, 096. Como é que dirige ela? É, 6313, prossiga direto para o gate meia dúzia, via Alfa e Juliette. Gate Alfa e Juliette, prossegue direto ao meia dúzia, 6313. Berca, 230, Rory, copy. American 230, go ahead, sir. Base clear, destination Miami, flight level 340, via Upper Zulu 20, after in accordance flight plan, departure from runway 10, left turn, after takeoff, Momo, departure, and Neni, transition, departure frequency 119.8, and the scope holds 5135. Hey, MEC 230, climb to 340, Upper Zulu 20, then the flight plan group, taking off runway 10 with the left turn, the normal departure, NEMI transition, departure frequency 119.8, welcome 5135, MEC 230. American 230.